policiais federais, acusados de atuar para sua organização criminosa. Acusado de ser informante de Cachoeira na Polícia Federal, o delegado federal, Fernando Byron, foi filmado por colegas em maio de 2011, entrando no carro do empresário Carlos Cachoeira. Já o jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje também, diz na sua principal manchete: governo opera para controlar foco da CPMI. Base aliada quer restringir investigações da CPMI ao governador de Goiás, Marconi Perillo, e desviar as atenções da empreiteira Delta. Partidos aliados do governo, em especial o PT, já definiram a estratégia para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Os principais pontos são concentrar as investigações no governador de Goiás, Marconi Perillo, evitar eventuais vazamentos de documentos sigilosos e poupar a Delta Construções, limitando a apuração aos funcionários da empreiteira com participação no esquema de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os petistas incentivados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem também tirar o foco da Delta por sua condição de principal construtora do programa de aceleração do crescimento. Cuidados com a Delta. Dilma Rousseff determinou que os contratos da Delta sejam divulgados na internet. Quem informa é o jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje. Jornal O Globo, do Rio de Janeiro, edição de hoje também notícia de primeira página. Polícia Militar, ou melhor, Demóstenes, foi ao Superior Tribunal de Justiça por Cachoeira. O senador Demóstenes Torres procurou ministros do Superior Tribunal de Justiça para influenciar decisão envolvendo aliado de Carlinhos Cachoeira, em Anápolis, para evitar a condenação de um vereador de Anápolis, Goiás. Aliado de Cachoeira, o senador Demóstenes Torres procurou ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em conversa com Cachoeira, disse Demóstenes: aquele ministro que nós pedimos votou com a gente, em referência a Mauro Campbell Marques, único entre os quatro que foi a favor da anulação do caso envolvendo um vereador de Anápolis, segundo o jornal O Globo. Já o ministro Marques confirma que recebeu, mas nega combinação de voto. Se isso está nas gravações, ele está vendendo algo que não pode ter. Então essas são as notícias mais recentes a respeito desse affair que aconteceu no Brasil envolvendo Cachoeira e uma série de políticos pelo Brasil inteiro, além de policiais, militares, policiais da Polícia Civil, policiais da Polícia Federal e a também empresários. Este é o andamento das coisas com relação ao caso Cachoeira. É claro que agora as vistas vão ficar voltadas pela denúncia feita pelo jornal O Estado de São Paulo, que o Lula teria reunido com seus companheiros de base aliada e pedindo, primeiro, para não botar foco nas atitudes e contratos realizados pela Delta, porque isso poderia causar um grande escândalo, uma vez que a Delta é que tem o maior número de obras do PAC sendo realizado por todo esse Brasil. Em segundo lugar, que na área política é para centrar fogo contra o governador de Goiás, Marconi Perillo, uma vez que o Lula acha que o Demóstenes Torres já está liquidado com essas informações que têm chegado ao conhecimento do povo. E segundo o jornal Estado de São Paulo, agora é centrar fogo em cima do governador de Goiás, Marconi Perillo, que será, portanto, o maior investigado pela CPMI. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil no final de semana em Anápolis. Um plantão bastante carregado na área policial. Infelizmente, uma morte a esclarecer acabou indo parar na delegacia da Polícia Civil, tendo como vítima o Júlio Pedro Filho da Silva, 42 anos de idade. Esse homem residia no Jardim Progresso e trabalhava como autônomo. Comunicante, a dona Gisele Alves da Silva. Ela contou na delegacia que por volta das 10 horas da manhã deste domingo, o seu Júlio foi encontrado morto em sua própria residência na rua P2, ali no Jardim Progresso. Ele morava sozinho em um barraco. Ele tinha vários problemas de saúde, entre eles diabetes. Segundo informações do Instituto Médico Legal, o corpo estava morto já há 3 dias. Já estava em estado de decomposição. O fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. Uma outra morte a esclarecer também foi registrada pela polícia, tendo como vítima a dona Alvina Dias de Souza. Esta mulher, uma aposentada lá da cidade de Posse, 65 anos de idade. Comunicante, a dona Maria Helena Marques, que contou na delegacia que no dia 22 passado, por volta das 13 horas, a sua mãe, a dona Alvina, ela foi vítima de um acidente de trânsito. Ela foi atropelada. Ocasião em que o seu Josélio, um vizinho, ao dar uma marcha ré no seu veículo, atropelou a vítima. Ela foi socorrida, levada para o pronto-socorro daquela cidade, onde, infelizmente, ela entrou em coma. Foi transferida para o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo, onde, infelizmente, ela acabou morrendo. O fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. E um outro fato grave e lamentável foi registrado pela polícia. É mais um crime contra a vida. Lucas Sérgio Ferreira, um jovem de apenas 16 anos de idade, foi morto por disparos de arma de fogo na cidade de Alexânia. Ele ainda foi socorrido, trazido para o hospital de urgências, mas não resistiu. Morreu quando era submetido a uma cirurgia. Segundo informações, foram vários disparos. As causas ainda não foram investigadas. O fato vai ser investigado agora pela Polícia Civil. E como não poderia faltar, furto em residência, a vítima, o Danilo Rogério Ribeiro, um corretor de imóveis residente no bairro Morumbi. Ele contou na delegacia que recebeu uma ligação de um policial militar lhe avisando que a sua casa havia sido arrombada. Furtaram da residência uma pia de cozinha. Esse fato chamou a atenção porque essa pia foi encontrada na casa do Cesário Gomes da Costa, ali no Parque das Laranjeiras. No local também foram encontradas crack e cocaína com Maxilânio Lousa Barbosa. O fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. E tivemos ainda também um roubo. A vítima, o Guilherme Marques Baesse, estudante e residente no bairro Santo André. Ele contou na delegacia que por volta das 21 horas, ele trafegava a pé na companhia de um amigo por uma rua no bairro Nossa Senhora da Badia, quando eles foram abordados por dois elementos em uma motocicleta Honda Fan, da cor azul. Um dos elementos, o garupa, com a mão por dentro da camisa, simulando pelo menos estar armado, anunciou o roubo, tomando da vítima um celular, uma carteira com vários documentos e a quantia de R$17 em dinheiro. O fato também foi registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. Furto em zona rural também foi registrado pela polícia, tendo como vítima o Jair dos Santos, um pedreiro residente no Parque Brasília. Ele contou na delegacia que foi vítima de furto em sua chácara, de onde levaram um motor de betoneira, ainda levaram um aparelho de solda, ainda um carrinho de pedreiro e objetos que estavam dentro da residência. Houve arrombamento nesta casa. E para finalizarmos, mais um roubo de veículo. A vítima, Luciano da Silva, 19 anos de idade, residente ali na região do Pará, lá na cidade de Paragominas. Esse motorista contou na delegacia que conduzia uma carreta, uma Scania, placa NSM 7964, de Paragominas pela BR-153, quando um veículo Gol Prata ultrapassou e ficou na sua frente, atrapalhando a subida da carreta. Foi logo um outro carro encostou e gritou para que ele não parasse o caminhão. Foi logo um dos elementos entrou pelo lado direito da carreta, né, acabou rendendo esse rapaz e anunciou o roubo. Foram roubados 41 mil quilos de piso que eram transportados. Ele foi levado para uma estrada vicinal e lá abandonado. Até que alguém passou, o ajudou, a PM foi acionada e ele registrou esta ocorrência. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão no final de semana em Anápolis. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. Goiás registrou aumento de quase 90% de mortes em acidentes de motos nos últimos 6 anos. A causa pode estar ligada à quantidade de motociclistas despreparados que trafegam todos os dias por Goiânia e pelo interior. Existem hoje no estado 3 milhões e 400 mil motocicletas, mas estão registradas no Detran Goiás apenas 131.900 habilitações. Notícias da Manchester. A sedação do cantor Pedro Dantas, filho de Leonardo, foi suspensa de acordo com o boletim médico divulgado ontem pelo Hospital Sírio-Libanês, indicando que seu estado de saúde permanece grave, porém estável. O quadro neurológico segue inalterado. Nas últimas horas, não houve alterações clínicas significativas, disse o comunicado. No sábado, o hospital havia informado que o processo de redução da sedação teve início para que fosse feita melhor avaliação do quadro clínico do cantor. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial vale hoje o mesmo que valia no fechamento, na sexta-feira passada. Um dólar comercial está valendo em Anápolis R$ 1,00, no Brasil inteiro, não é só Anápolis, não. R$ 1,886. O dólar turismo, R$ 2,00. E o dólar paralelo, R$ 2,03. Notícias da Manchester. A principal notícia dessa madrugada na imprensa nacional, que não chegou a circular nos jornais de hoje. 7 pessoas são mortas em chacina em fazenda em Goiás, diz a polícia. Fazendeiro, o filho, amigos, vaqueiro foram assassinados, segundo a polícia. Adolescente de 14 anos teria ouvido gritos das vítimas. 7 pessoas foram degoladas na noite de sábado, dia 28, em uma fazenda a 43 quilômetros do município de Doverlândia, no sul do estado de Goiás, a 413 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são o fazendeiro de 57 anos, o filho dele de 22 anos, um vaqueiro da fazenda de 34 anos, um amigo do fazendeiro de 51 anos, a esposa dele de 65 anos, o filho do casal de 22 anos e a esposa do jovem com 24 anos. De acordo com o sargento da Polícia Militar, lá da região de Doverlândia, Divino Céus Teles, um adolescente de 14 anos estava no pasto da fazenda à noite, no momento do crime, e chegou a ouvir os gritos. O adolescente diz que é filho do vaqueiro assassinado e teria procurado o cunhado do fazendeiro em outro ponto da propriedade para pedir ajuda. Segundo a polícia, o fazendeiro e seu filho teriam sido degolados dentro da casa e arrastados pelos criminosos até o banheiro da residência. Com base no relato do adolescente, a polícia informou que ainda na noite de sábado, 4 pessoas chegaram à propriedade para visitar o fazendeiro. Segundo a polícia, o vaqueiro acompanhou o grupo em direção à casa, mas todos teriam sido atacados nos arredores da residência. os gritos das vítimas teriam chamado a atenção do adolescente que estava no pasto. Ainda de acordo com o Teles, os corpos dos outros 5 foram encontrados em uma estrada vicinal, perto da fazenda, na manhã do domingo, dia 29. Ontem, portanto. No momento, não é possível falar sobre as causas do crime, porque foi observado, nada foi revirado. O autor parece ter ido ao quarto do fazendeiro e se aproximar de uma mala, mas aparentemente nada foi levado, diz o sargento. Conforme informações iniciais da polícia, o proprietário do imóvel, o fazendeiro, e o seu filho foram os primeiros a serem assassinados. Os outros teriam sido executados como uma forma de eliminar testemunhas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Iporá, a 234 quilômetros de Goiânia, aqui no centro do estado de Goiás. De acordo com informações iniciais, o crime será investigado pela 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil da cidade de Iporá. O jovem que estava no pasto e que tem 14 anos de idade, diz que como sobrevivente da chacina, diz que uma das vítimas implorou para não morrer. 6, portanto 7 morreram degolados. O Jornal Diário da Manhã, edição de hoje, traz mais informações a respeito desta chacina. Diz o Jornal Diário da Manhã, edição de hoje, 7 mortos em chacina. Crime em Doverlândia, no estado de Goiás, teria sido motivado por rixa contra o filho do fazendeiro. 2 pessoas já foram presas. 7 pessoas foram degoladas na noite de sábado, na fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Doverlândia, a 403 quilômetros de Goiânia. A polícia ainda não conhece os motivos que levaram à chacina, mas existe a possibilidade de que a causa estaria relacionada a uma rixa entre Leopoldo Costa, de 22 anos, e os autores do crime. Ele e o pai é o fazendeiro Lázaro de Oliveira Costa, morreram primeiro. Ainda foram mortos o caseiro e 2 casais que estavam na propriedade. Na mesma noite do crime, policiais prenderam 2 homens suspeitos de participarem da ação. Portanto, a cidade de Doverlândia está abalada com essa chacina. Aconteceu na noite de sábado passado, dia 28, onde 7 pessoas foram degoladas. Todas foram mortas à facada e com o pescoço cortado. É o que diz aqui o Jornal Diário da Manhã e o que diz também o jornal O Globo, através das notícias pela internet. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos chamar o nosso repórter Geraldo Divino. O Divino vai conversar com o doutor Álvaro, vai trazer informações dessa área da administração municipal. Vamos lá. Demarcantino, a Diretoria de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Anápolis, através do seu diretor Álvaro Gonçalves Rodrigues, está realizando curso de capacitação em segurança alimentar a todas as pessoas que trabalham nas feiras da cidade de Anápolis. Todas elas já passaram, doutor Álvaro, por esse curso ou ainda está sendo realizado? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Não todos os feirantes, Geraldo, isso aí é uma meta nossa que, se Deus quiser, nós vamos atingir. Todos os feirantes, principalmente os mais antigos, né, mais tradicionais das feiras, também passam por esse curso que vai ministrar para eles informações assim, bastante importantes para quem lida aí com manipulação de alimentos. E hoje, nós estamos exatamente no dia de hoje, já ministrando a 15ª turma desse curso. Esse curso foi pensado aqui na nossa diretoria e está sendo um sucesso. Brevemente nós estaremos aí completando o aluno aí de número 500, né, que para nós é uma satisfação muito grande estar contribuindo, né, para melhorar a qualidade, né, dos manipuladores de alimentos, não só das feiras, tem participado donas de casa, estudantes, agora mesmo nos entrou em contato conosco uma turma aí de alunos de veterinária que querem participar do curso também, são donas de casa, bares, restaurantes, então todos aí esses manipuladores de alimento têm nos procurado. E hoje é condição para os novos feirantes, já desde 15 meses atrás que o curso está sendo ministrado, né, uma turma por mês, nós já estamos na 15ª turma, 15 meses então que nós já estamos ministrando. Notícias da Manchester. É, e a questão Monte Carlo agora vai ficando aqui perto de nós, não é? Aqui em Anápolis. Conforme está dizendo o jornal O Globo na sua primeira página de hoje, que o Demóstenes, o senador Demóstenes Torres, foi ao Superior Tribunal de Justiça a pedido de Cachoeira para tentar influenciar na decisão envolvendo um vereador aqui de Anápolis, que, segundo o jornal, é amigo de Cachoeira. Estava tentando intervir para evitar a condenação do vereador de Anápolis, aliado Cachoeira, lá no Superior Tribunal de Justiça. E o Demóstenes conversa com Carlinhos Cachoeira nas gravações feitas pela Polícia Federal, e ele diz o seguinte: aquele ministro que nós pedimos votou com a gente. Está falando em referência ao ministro Mauro Campbell Marques, que foi o único entre os quatro que votaram a favor da anulação do caso. O vereador teria sido condenado, o processo foi para o Superior Tribunal de Justiça e o Demóstenes, a pedido do Cachoeira, pediu lá no Superior Tribunal de Justiça que se desse voto a favor de anulação daquilo que havia sido feito pela Justiça de Goiás. E o Demóstenes está comentando com a Cachoeira: aquele ministro que nós pedimos votou com a gente. O Mauro Campbell Marques, único dos ministros entre os quatro que votaram a favor da anulação do caso. E, portanto, o caso não foi anulado porque ficou o placar de 3-1. O Marques, não é, confirma que recebeu o Demóstenes, mas nega a combinação de voto. Se isso está nas gravações, diz ele, está vendendo algo que não pode ter. Mas, de qualquer maneira, aparece aí a Nápoles já dentro do esquema. Olha aí, dentro das gravações, há muita coisa interessante. Há uma conversa, por exemplo, de um elemento da prefeitura de nome Serjão, que está telefonando para a Cachoeira e para dizer para ele: olha, aquela questão lá do supermercado está resolvida. Não se sabe que supermercado é esse e qual questão está resolvida. O único caso de um supermercado que está com a questão ainda enrolada é a construção do prédio da Bretas, lá perto do Jardim Europa. E até hoje já não foi resolvido. Mas está dizendo que o Serjão telefona para o Cachoeiro: pode ficar tranquilo, aquela questão do supermercado já está resolvida. Tem uma outra conversa também. Um vereador de Anápolis, comemorando euforicamente, com muita alegria, a decisão da Delta fazer o serviço de recuperação, serviço de tapa-buraco em Anápolis. Há uma passagem lá, está na internet, que um vereador de Anápolis fica eufórico com a decisão e telefona para o Cachoeira para dizer: quem vai fazer o serviço de tapa-buraco em Anápolis é a Delta. Mais do que nunca precisamos examinar essa Delta. Mais do que nunca. Precisamos saber o que é que essa Delta faz. Como é que ela está chegando? O que é que ela está fazendo? São coisas que precisam de esclarecimento. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram e deixaram aqui a sua mensagem. Olha, você pode usar o telefone 39439303. 39439303 é o telefone onde você deixa a sua mensagem. É o telefone democrático, onde você manifesta o seu ponto de vista e, se tiver necessidade de ser encaminhado a uma autoridade, pode ter certeza que a nossa reportagem, através do Geraldo Divino, vai levar a informação à autoridade competente. Aqui nós damos divulgação àquilo que você fala e procuramos levar à autoridade o pedido que você faz. Então telefone para 3943-9303. É uma forma de ajudarmos aqueles que precisam ter a solução do seu problema e ao mesmo tempo fazer com que a autoridade municipal ou federal ou estadual, para que essa autoridade conheça melhor as coisas que acontecem em Anápolis. Vamos lá, àqueles que telefonaram e deixaram a sua mensagem em 3943-9303. Fala comunidade. Meu nome é Joaquim. Eu queria saber se é possível me filiar de um partido, filiar em outro e ainda ser candidato. Ainda é possível, porque estou saindo do PT para entrar em outro partido. É possível ainda me filiar? Fala comunidade. Gostaria de agradecer a nossa polícia aqui de Anápolis, que ontem eu solicitei por duas vezes uma viatura aqui para Vila Formosa, quarta etapa, para fazer uma verificação de um rapaz que estava perturbando o sossego de todos os moradores das ruas, e essa viatura não compareceu. Agradeço a grande polícia que nós temos em Anápolis. Obrigada. Bem, aí está. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que nos acompanham diariamente. A gente fica alegre, viu, de poder ajudar a comunidade. A gente tem procurado fazer um trabalho comunitário aqui que tem alcançado todos os cantos. E é notável, é agradável a gente saber que tem colaborado para a solução de muito problema. Os senhores viram aí a nossa ouvinte lá da Vila Formosa, ela está dizendo que um rapaz estava lá perturbando a vida dos moradores, e ela telefonou então insistentemente para a Polícia Militar, que dá cobertura lá na região da Vila Formosa, e aguardou até o último instante e a polícia não chegou, não foi atendida. E ela então teve uma forma muito interessante de agradecer. Eu quero agradecer a polícia por não ter comparecido. Quer dizer, falando, a gente na hora que precisa, ela não aparece para dar a assistência que a gente quer. É realmente importante que a polícia saiba disso. É importante que a polícia esteja preparada para isso. Quando uma pessoa telefona, pode pensar que o mundo não acabou, mas para aquela pessoa é a coisa mais difícil que ela enfrenta naquele momento. Então é importante ouvir as pessoas que reclamam. Ninguém reclama assim para pedir a presença da polícia por uma brincadeira. Então é preciso que esteja atento com relação a isso. Pode ter a sua forma de identificar. Me dê o seu telefone, por favor. Aí dá o telefone e volta com o telefone para a pessoa. Escuta, a senhora telefonou aqui para mim agora. Está acontecendo isso aí na Vila Formosa. Está, então nós vamos aí. Porque tem gente que dá trote também. Mas não pode simplesmente desligar. Tá certo, nós estamos indo. E a pessoa enfrentando o problema e não tem lá quem possa por ela falar ou tomar a providência, que no caso é a polícia, que tem que dar essa cobertura à sociedade. É o papel institucional da polícia. Ninguém pode usar a prisão de uma pessoa, a detenção de uma pessoa, a retirada de uma pessoa, que não seja o sistema policial. Então é preciso que a polícia atenda essas reclamações, como essa que chegou aí da Vila Formosa. Olha, o Joaquim, ele telefona o seguinte, dizendo: é possível se desfiliar de um partido, filiar-se a outro e ser candidato? Eu sou do PT, estou me afastando do PT e quero entrar no outro partido. Joaquim, desfiliar, você pode desfiliar a qualquer instante. É um ato único da sua vontade, o de desfiliar-se. Você é filiado, é só bater um requerimento, encaminhar ao presidente do partido em Anápolis, pedindo a desfiliação e, ao mesmo tempo, encaminhando uma cópia ao juiz eleitoral, dizendo que você está desfiliando do partido naquele instante. A partir daí, você já não é mais filiado do partido. Agora, você filiar em um novo partido e ser candidato na eleição desse ano, não pode, Joaquim. Sabe por quê? Porque para ser candidato de um partido, tem que ter pelo menos um ano de